Introdução Workshop 616. É igual a MC ao quadrado, errado. Sem C ao quadrado, velocidade da luz. Energia igual a massa, plasma. Campos magnéticos incluídos. Toda a luz. Este workshop é uma liberação massiva de conhecimento sobre como tudo é criado através do plasma, e o Sr. Cash está tentando educar o cientista do estado da matéria sobre um dos problemas fundamentais que os impede de compreender isso. Parte do problema está na fórmula de Einstein, que é E igual a MC ao quadrado, e será explicado por que ela está errada aqui. O Sr. Cash tem muita experiência em trabalhar com cientistas, e eles sempre se referem à fórmula E igual a MC ao quadrado, o que cria assim um bloqueio para que eles avancem. Então decidi fazer uma pequena pesquisa sobre o contexto dessa fórmula que está intimamente ligada ao nome de Einstein. Em primeiro lugar, ele não foi o primeiro a usar a velocidade da luz como uma constante. Em 1873, o físico e matemático russo Nikolai Ivanov, ele usou uma versão dessa fórmula ao tentar descobrir energia no éter, mas ele acrescentou um K na fórmula de E igual a KMC ao quadrado. Mais tarde, parece que uma das razões pelas quais a comunidade científica aceitou o C ao quadrado foi porque isso lhes proporcionou uma maneira de explicar por que havia uma enorme quantidade de energia liberada em uma pequena quantidade de material nuclear. Também me parece que eles descobriram sobre a energia nuclear por meio de experimentos e não por meio da compreensão de como isso realmente funciona. Definitivamente, não da maneira como o Sr. Cash escreve isso. À medida que a energia nuclear ganhava enorme poder político e financeiro, eles precisavam ser capazes de explicá-la aos financiadores dos projetos e ao público também. Quando os americanos assumiram o controle da energia nuclear e por meio de suas táticas de relações públicas, eles colocaram Einstein na capa da revista Times e promoveram E igual a MC ao quadrado como uma maneira fácil de satisfazer o público e mantê-los fora do processo regulatório. Uma coisa levou à outra, e isso se tornou um fato científico que todos acreditavam ser absolutamente verdadeiro sem nenhum questionamento. Então eles trouxeram certas pesquisas que, segundo eles, provavam que Einstein estava certo e ele era um gênio. E é aí que estamos hoje. Assim que o Sr. Cash tenta explicar o plasma, eles trazem à tona a equação E igual a MC ao quadrado de Einstein, e então o processo de raciocínio para. Hoje ele está revelando isso para que nós, buscadores de conhecimentos cientistas, entendamos a verdade simples de que a velocidade da luz não tem nada a ver com a energia equivalente à massa em termos de como o universo funciona, que é plasmático. Ele ignorou as coisas que realmente importam, como a gravidade e a expansão da energia. Isso mostra que ele realmente não tinha o conhecimento, ele estava só adivinhando, e na maior parte do tempo, ninguém podia confrontá-lo de forma real. Eles baniram um artigo de Tesla sobre o trabalho de Einstein por mais de 100 anos. Mais adiante neste workshop, um novo artigo sobre dois buracos negros se fundindo menciona que a fórmula de Einstein ela não funcionou nos cálculos e isso os levou a considerar os campos magnéticos pela primeira vez na ciência atual. A melhor maneira de avançar é explicar claramente como na ciência do plasma, na realidade, a energia e a massa funcionam. Infelizmente, eu não entendo o suficiente para fazer isso, mas eu tentarei aqui trazer o máximo de clareza possível para que pelo menos possamos começar a pensar sobre isso. É muito interessante que o Sr. Cash tenha dito que não poderia responder a pergunta específica sobre o processo nuclear da forma como foi formulada em seu exame final. Portanto, ele decidiu descrever todo o processo nuclear com todos os cálculos e equações integrais do início ao fim. E ele pediu ao professor Leslie para poder ler do fim ao início, e em algum ponto no meio, o professor obteria sua resposta. Na verdade, é bastante genial isso, e foi então que o Sr. Cash disse que compreendeu totalmente como o plasma funciona. É exatamente isso que ele está nos ensinando hoje, mas ele está resumindo parte do processo do início ao fim de como tudo é criado a partir dos campos magnéticos. Todos os detalhes serão revelados gradualmente ao longo do tempo, à medida que nossa capacidade de compreensão aumentar. Agora que sabemos que Einstein não foi capaz de compreender a equivalência entre energia e massa, como podemos explicar isso de forma que todos possamos entender? Bom, me desculpe, mas eu não consegui entender aqui o exemplo do Sr. Cash sobre apertar a gelatina dura na boca, além da pressão de fechar os dentes sobre ela criar uma onda. Talvez isso libere energia dentro da gelatina na forma de sabor. Será que a sensação que obtemos de sabor é uma massa? Bom, mais adiante, o Sr. Cash parece sugerir isso, ao usar outro exemplo do cérebro, que podemos discutir aqui agora. Como o cérebro é um plasma, Se adicionarmos uma frequência e um pulso a ele, isso criará uma emoção que se converterá em um movimento que é uma expressão física do que sentimos. Mais uma vez, há muitas pequenas informações que precisamos decifrar em nossas cabeças. Eu entendi que os batimentos cardíacos criam um pulso que martela contra o tecido cerebral, que é um plasma. De alguma forma, os campos magnéticos criados pelo movimento do pulso se convertem em uma emoção. Sabemos que as emoções são campos magnéticos. Sabemos que quando o plasma do cérebro se move, ele cria campos magnéticos que têm energia. E quando os campos magnéticos se movem, eles também criam energia. Existem diferentes interações acontecendo ao mesmo tempo. E para não ficarmos confusos, temos que analisar isso por partes. Bom, vamos pegar o exemplo de sentir medo. Os batimentos cardíacos e o pulso aumentam nesse caso, e por meio de certos processos no cérebro, a energia da emoção se converte no movimento físico de correr. O que eu entendi que ele quis dizer é que a energia da emoção se converte em correr, o que ele chama de massa. Essa conversão de energia em massa não tem nada a ver com a velocidade da luz. Pelo que eu entendi, a energia da emoção está sendo convertida em uma reação física no corpo que está no estado de matéria. Portanto, estamos passando da energia para o estado de matéria ou massa. Mas onde eu fico preso no meu processo de pensamento aqui é que a massa, nesse caso, ela é um aspecto mais funcional da matéria, em vez de um objeto no estado de matéria como normalmente consideramos. Não sei como pensar sobre isso de outra forma, a menos que o tecido cerebral realmente crie uma massa física no lugar onde experimenta a emoção. Se fosse esse o caso, a ciência teria detectado isso em uma ressonância magnética durante suas pesquisas. No entanto, é isso que acontece quando, por meio de nossas emoções, criamos um tumor cerebral. Uma massa se forma na área do cérebro onde foi experimentada a energia de uma emoção. Portanto, nesse caso, vemos que a energia se torna massa, ou E igual a M, que é energia igual a massa. Mas não acho que criamos um tumor toda vez que temos uma emoção. Ou será que criamos? Portanto, precisamos de mais esclarecimento sobre isso. O Sr. Cash se aprofundou mais nesse assunto. A energia é campos magnéticos em movimento e é igual à massa, mas depende se os campos magnéticos estão em movimento ou se estão estacionários. Se estiverem estacionários, então consideramos a inércia, que ele diz que se atrela a si mesma. Então, se exprimirmos a energia, obteremos uma onda que se manifestará fisicamente. A fisicalidade é igual à massa. Isso não tem nada a ver com a velocidade da luz. Além disso, um plasma é energia, e quando forma um pulso, cria uma emoção que cria massa. Então temos que considerar que quando viajamos no espaço, haverá energia inicial, e então haverá uma diferença na força do campo quando chegarmos ao destino. Esse é um lado da equação. O outro lado é a massa, que será afetada pela força do campo do Criador, e cada um dos universos únicos tem sua própria constante de massa. Isso se divide em duas formas diferentes: a condição de massa-matéria e a condição de massa-energia. A massa-energia depende de como o Criador foi criado. É difícil de entender e não está claro o que isso significa aqui. Bom, e a massa-matéria é a constante de massa apenas para o nosso universo. E a massa-energia em nosso universo não é condicionada pela massa-energia do Únicos. Bom, precisaremos saber isso quando quisermos viajar pelo Únicos. Se você notou, em nenhum momento o Sr. Cash menciona a velocidade da luz para viajar no espaço. E na ciência humana, tudo o que se fala é sobre a velocidade da luz e o número de anos-luz para poder viajar no espaço. Talvez seja por isso que o Sr. Cash diz que o conhecimento que o homem acumulou até agora, incluindo o quântico e o nuclear, é insignificante quando comparado à ciência do plasma. Isso coloca os buscadores de conhecimento muito à frente em sua compreensão. Ao comparar o plasma ao oceano, quando está parado não há manifestação e é constante. O que significa constante? Será que significa que a energia está em um estado potencial? E então, quando um barco passa, ele empurra a massa em um lugar e cria assim ondas, mostrando-se como uma massa em outro lugar. Então, são essas diferentes massas que podem interagir e causar destruição. Eu me pergunto, o que é essa massa que está sendo criada ali? Não parece ser um objeto em estado de matéria. Seria a condição da massa-energia de que ele falou anteriormente? A dica que ele nos deu foi que o que se aplica à energia também se aplica ao vento. A energia é campos magnéticos em movimento, e a vida do homem é o vento em movimento. Quando pudermos entender como a energia se torna massa, então saberemos que não há nada de único no universo. Tudo funciona no mesmo padrão. E o padrão é um plasma que cria um pulso. Esse pulso é como colocar pressão em um campo magnético que se converte em uma frequência e manifesta a matéria. Aprendemos que o mesmo campo contém tanto o magnético quanto o gravitacional. Isso é o mesmo que o yin e o yang. A força superior dá à inferior, e é isso que se converte e se torna a frequência e o estado de matéria. Existem outras interações, como a inércia e as interações com os campos ambientais, mas o padrão é o mesmo. É o mesmo campo que entra no polo sul e sai no polo norte do nosso planeta para poder fazê-lo girar. Em nosso entendimento, damos a eles nomes diferentes, mas eles são os mesmos campos ali. O padrão é o mesmo em toda a criação, seja o plasma, a criação do universo, o átomo, os campos magnéticos dos prótons e elétrons e tudo mais. De acordo com o Sr. Cash, a força original do campo do Criador é o hidrogênio e muda em duas dimensões. É difícil decifrar, mas ele diz que este é um dos lados. O outro lado é que o mesmo campo ele vem de duas direções diferentes do universo. O lado com menor força cria a inércia e a força maior cria a onda que então cria a massa. Através do nosso próprio entendimento, temos que preencher as lacunas aqui. Talvez em ambos os casos ele esteja realmente falando sobre hidrogênio. No entanto, é aqui que a energia é criada em massa. Isso é o que chamamos de mistério da vida. É como observar o espermatozoide e o óvulo se combinarem e, de repente, começarem a se dividir e multiplicar células. As interações dos campos magnéticos e gravitacionais são invisíveis e parecem como mágica para nós. A massa é realmente parte do plasma. A energia se torna energia da emoção e se converte em massa no corpo. Mas neste caso, a massa é a reação física do corpo, que está no estado da matéria. Quando sentimos o amor de nossa amada, isso se torna uma massa, na medida em que movemos o corpo para poder abraçá-la e beijá-la. É assim que a energia se converte em massa. Ocorremos quando temos medo. Essa massa-energia se torna os pulsos no sangue. Presumo que isso aconteça quando temos emoções e o sangue ele transporta os pulsos de energia e eles interagem para se tornarem massa. Ou devemos dizer as diferentes reações físicas que executam todas as funções do corpo. Quando há mais energia do que o corpo pode usar, isso leva a um derrame cerebral. A iluminação é quando compreendemos como a energia se torna massa ou criação, ou como o amor se manifesta na fisicalidade. Existem muitas palavras para o mesmo processo, cabe a nós sentirmos isso e então nos tornaremos co-criadores. E se educarmos nossos filhos desde o início sobre o verdadeiro significado de energia e massa, eles não terão problema em compreender o plasma. Então a transmutação será um pequeno passo adiante e fácil de compreender para eles, e será uma confirmação de que a energia é massa. Agora podemos entender por que a humanidade foi propositalmente mantida ignorante sobre esse conhecimento, e eles promoveram pessoas como Einstein e Stephen Hawking para garantir a própria posição deles. Quando entendermos como transferir energia em massa e massa em energia, então completaremos o ciclo da criação. Então o Sr. Cash disse que existem outras maneiras de manipular energia interagindo com a quinta, sexta e sétima dimensões. Mas isso tem a ver com expandir o tempo para todas as três, e então algo também sobre integrar a força do campo. É aqui que precisamos saber sobre o campo magnético que criou essa condição. É aqui que o professor Leslie, do Sr. Cash, disse que isso não se aplica. E o Sr. Cash tornou-se o professor dele e respondeu, claro que se aplica, porque sem isso não haveria nada aqui. Como a ciência ateísta, eles têm que negar o campo magnético que nos criou. Mas não estamos falando aqui sobre o Deus conceitual das religiões hipócritas. Sem a realidade do conhecimento do iniciador dos campos magnéticos, a ciência da humanidade nunca avançará, porque está faltando energia fundamental. Os cálculos para viajar pelos universos estarão errados, porque estão faltando as forças fundamentais do campo. O que eu entendi é que o Criador fez a energia para ser campos magnéticos em movimento para que ele pudesse assim experimentar a beleza de si mesmo. Isso me faz pensar que existem outras maneiras pelas quais a energia pode se comportar e que há mais criação além do nosso Criador. Mesmo tendo criado o homem à sua imagem, ele não tem interação com o pulso ou a frequência da criação. É da mesma forma que a alma do homem se comporta com a fisicalidade do homem. Foi o homem que acrescentou emoções de ganância, matança e tudo mais à imagem. Quando o amor cai nas mãos dos campos errados, ele se transforma nos furacões e em toda a destruição que vemos na humanidade. Como ocidentais, a próxima pergunta que costumamos fazer é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Na Índia, eles simplesmente chamam isso de lila divina, ou jogo, e deixam por isso mesmo. Do ponto de vista da ciência do plasma, entendemos isso como a forma como os campos magnéticos interagem e o Criador, de certa forma, ele observa sua criação e não se envolve nela. Ele envia suas criações como se orquestra os mensageiros para consertar a criação, já que ele próprio não interage com ela. Dessa forma, o equilíbrio é restaurado e a vida se torna mais rica com a experiência. Portanto, é realmente um jogo, e ninguém pode se perder permanentemente. E se o dano for muito grande, ele simplesmente será reciclado novamente na energia da alma do Criador. De um lado, temos o vazio, ou onde a energia não existe, e do outro lado, temos a manifestação física da massa. A razão pela qual matamos é que a alma da fisicalidade quer se equiparar à força de campo da alma do Criador e ela não consegue fazer isso. Ela sempre fica aquém. As unidades de rede de uma nação ajudarão o homem a receber a energia que lhes falta, então ele terá tempo para poder estudar a vida e compreender seus erros. Os alienígenas que vivem entre nós neste planeta, eles já fazem isso e eles não têm boca nem estômago. Mas não vemos nenhuma dessas pessoas em nossa vida cotidiana. Então será que eles estão criando um corpo ilusório para que possamos vê-los? Há um homem que ajudou a NASA a desenvolver lasers e disse que ele era de Pleiades, e que ele estava consciente quando se tornou humano e continua consciente de sua origem original. Ele tem presença e conhecimento, mas ele é extremamente gordo, então definitivamente ele gosta de comer. O Sr. Cash deve estar falando sobre algum outro tipo de manifestação como humanos. Se os alienígenas vêm através do útero, então eles serão como nós e comerão alimentos. Ou será que eles apenas parecem estar comendo para nós? Portanto, há mais a entender nessa dimensão. Somos todos isótopos da alma do Criador. Mas nos manifestamos em relação ao campo de inércia do ambiente e vemos de acordo com o tempo, lugar, posição, posse e emoção. É aí que o homem desenvolveu a ganância e todo o resto. Mas esse não é o caso do Criador. Ele é rico e não tem ganância. Ele não tenta ser superior aos outros e não pensa ou faz o mal, porque ele é o possuidor de tudo. Ele criou o homem à sua imagem na dimensão da alma. Mitra e Zoroastro ensinaram a essência da beleza da existência do Criador, e que se seguíssemos o princípio de pensar, falar e fazer o bem, viveríamos uma vida harmoniosa e em equilíbrio com o nosso ambiente. Mas o homem, ele perdeu o caminho para o seu amado, que é o Criador. Em vez disso, ele finge e se tornou um falso amante. Isso porque não compreendemos como transferir a energia do Criador para nós. Então não precisaremos de profetas e gurus, pois nos tornaremos nossos próprios professores. Então aprenderemos como ensinar a nossa fisicalidade a replicar a alma do Criador. Foi discutido um novo artigo sobre uma recente descoberta de dois buracos negros que estão se fundindo e fórmulas como E igual a MC ao quadrado não funcionariam para os cálculos. Pela primeira vez, eles tiveram que incluir campos magnéticos em suas análises. O Sr. Cash disse que os campos magnéticos são a essência da criação e que, se não forem incluídos, é como tentar fazer um bolo sem farinha. Ele explicou várias vezes que eles ensinam a alma do homem. E embora os cientistas não ouçam as palavras físicas, a alma do homem ouve, e é o seu trabalho manifestá-las na dimensão física. Esse novo desenvolvimento é uma indicação de que a mensagem está chegando à alma e que estão de fato respondendo. Às vezes parece que estamos sozinhos aqui, que todos estão nos ignorando, esperando que vamos embora. Mas não vamos embora e não paramos nosso trabalho porque não recebemos confirmação física. Esse é o amor e o poder da alma, e agora estamos recebendo a confirmação disso na fisicalidade. E como os ensinamentos são transmitidos sem ganância e com pura sinceridade através da alma, eles são capazes de romper até mesmo a ignorância e a arrogância mais obscuras. O mais incrível é que a sinceridade é tão pura que eleva todas as raças do Criador. Na pergunta sobre alterar o DNA para tornar o homem pacífico, a resposta foi que é mais eficaz alterar a força do campo do que tentar ajustar os campos gravitacionais e magnéticos do homem, o que significa que você dá e recebe para afetá-los, e isso fica contaminado com suas próprias emoções e desejos do que você acha que é bom para alguém. No meu entendimento, é melhor aumentar a força do campo no ambiente, e então o homem pegará o que precisa e o equilíbrio dos campos gravitacionais e magnéticos será mantido. Esse é o processo que acontece quando damos incondicionalmente. Não dizemos que o outro tem que fazer isso ou aquilo. Em vez disso, a força do campo é disponibilizada para que eles peguem o que precisam. Então o Sr. Cash discutiu o significado do amor. Amor incondicional significa que quando dizemos eu te amo, então tudo o que temos o outro pode pegar. Isso não é uma declaração sentimental aqui, significa realmente isso. Uma pessoa ela pode perder tudo para aquele a quem diz eu te amo. É por isso que o Sr. Cash diz que raramente escreve eu te amo para alguém. Mas para poder dar a outra pessoa, você precisa ter uma força de ordem superior à dela. Caso contrário, poderíamos dizer que você não tem nada a oferecer. Porque os campos mais fortes dão aos mais fracos. Isso significa que mesmo que você sinta que quer dar algo a alguém, seus campos podem não ser fortes o suficiente para que essa pessoa receba. Essa é uma compreensão mais profunda da ciência do amor, e isso vem através da experiência de vida. Para nos treinarmos a dar incondicionalmente, podemos começar primeiro reconhecendo nossos apegos, e então praticando dar a pessoas com quem não temos nenhuma conexão emocional ou negócios a fazer, para que não esperemos nada em troca. Quando acendemos uma luz em nossa casa, provavelmente não pensamos que isso tenha algo a ver com Deus. Hoje, o Sr. Cash nos informou que toda a luz se origina no divino. Isso porque a luz é, na verdade, a interação de dois campos magnéticos e todos os campos magnéticos se originam no Criador. Outros tópicos desse workshop. Segure as bolas de raios cósmicos em cada mão e tente sentir as diferentes emoções que elas criam. Uma mão pode dar e a outra receber. Sinta a transferência de energia e compreenda a emoção do campo magnético que ela cria no corpo e na alma. Recebemos um belo presente de um dos buscadores de conhecimento. Eu gostaria de agradecer a essa pessoa do fundo do meu coração, porque isso nos permitirá tornar o ouro literalmente sem valor. Isso trará muitas mudanças. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 616. Entramos numa fase de compreensão do funcionamento do universo e é essencial compreender como o homem foi criado. Ele ignora esse conhecimento. Compreender como a criação funciona na sua totalidade dá a ele as chaves para compreender como tudo é criado, o que é visível e o que é invisível. O Sr. Cash conta novamente a história de como fez o seu exame final para obter o diploma da física nuclear no Queen Mary College. Naquela época não havia livros didáticos sobre nuclear. Ele se sentou individualmente com seus professores. O professor Leslie disse a ele que ele teria duas perguntas e teria que responder a uma delas para poder obter o seu diploma. Não está claro aqui, mas a pergunta era para ele passar por todo o processo do reator nuclear. Ele disse que não poderia fazer isso, mas como era o exame final, ele tinha que dar uma resposta. Então o que ele fez foi passar pelo processo nuclear desde o produto final até o início, e então voltar ao final novamente. Havia enormes equações de cálculo com grandes fórmulas integrais e tudo mais. Ele mapeou a expansão dos reatores em diferentes dimensões de tempo, espaço e tudo mais. Ele escreveu no papel para o professor Leslie ler a resposta de trás para frente. Foi então que ele percebeu que ele entendia completamente como o plasma funciona. Ele passou do estado da matéria para a sua energia e então voltou para a matéria. É assim que funcionam os reatores nucleares com fusão e fissão. É exatamente aí que a ciência do homem está presa. Conhecemos um extremo, mas não aprendemos como chegar ao outro extremo da energia, e é isso que precisa mudar. Basta esse problema, especialmente na ciência atual, é culpa de Einstein. Ele trouxe suposições para a parte de seu trabalho, mas não entendeu a ciência por trás disso. Sua equação E igual a MC ao quadrado está cheia de suposições e erros de cálculo. Ele escreveu isso para se tornar famoso, e os outros cientistas simplesmente aceitaram seu trabalho como correto. Mas a ciência atual não entende onde está a energia, a massa ou a velocidade. Não há muito o que mudar. Eles precisam entender que a energia e a massa estão conectadas, mas elas não têm nada a ver com a velocidade da luz. E é aí que está todo o problema. Einstein cometeu um erro tão estúpido que fez a ciência retroceder décadas e não conseguimos fazer nossos cientistas entenderem que a velocidade da luz não tem nada a ver com a verdadeira dimensão da energia e da massa. Mas devemos considerar a gravidade e a expansão da energia, que ele ignorou, e tudo mais. De certa forma, isso remete ao que explicamos, que a energia são campos magnéticos em movimento, e quando o movimento dos campos magnéticos para, temos a gravidade, e então obtemos a massa, que é um estado sólido. É simples assim. Isso coloca tudo que construímos com base no E igual a MC ao quadrado em xeque. É aí que o mundo da ciência está preso hoje. A maioria dos nossos gênios está travado nesse ponto. Tudo o que precisamos fazer é eliminar essa suposição estúpida feita por Einstein e então pedir a uma criança de 2 anos que explique a energia, a gravidade e a massa para eles. Por nossa parte do workshop, eu não consegui entender a última parte que o Sr. Cash diz sobre luz e sobre o pi. Continuando. Como buscadores de conhecimento, temos que nos conscientizar de como fomos mal orientados. Isso porque um judeu ignorante chamado Einstein e os demais o elevaram a uma posição de grande importância e infalibilidade pois eles queriam ter alguém igual em outro lugar. Os britânicos passaram pela mesma coisa com aquele ignorante do Stephen Hawking. Por alguma razão, os governantes colocam pessoas ignorantes que não têm conhecimento da criação como símbolo da ciência. Então temos a NASA tentando excluir o nome de Von Braun de seu trabalho nos bastidores, mas eles não podem excluir tudo, porque eles o chamam de pai do espaço para os Estados Unidos. Se conseguimos tirar esses dois dos registros, então poderemos começar com a nova ciência para os nossos filhos nas escolas e eles serão capazes de entender as relações dos campos magnéticos e que a massa não tem nada a ver com a velocidade da luz. A massa e sua inércia de energia têm muito a ver com a expansão dos campos magnéticos e então seremos capazes de entender tudo no mundo da criação. A maneira mais fácil de compreendermos e experimentarmos o plasma e entendermos como ele se comporta quando ele recebe um pouco de temperatura e pressão é brincar com uma bola de gelatina. A gelatina não deve ser líquida, mas sim um pouco dura para que você possa colocá-la na boca e apertá-la. Assim você sentirá como ela é. Se a gelatina tiver sabor e se a energia e o sabor estiverem na dimensão e na expansão da emoção de um aroma específico, então você poderá apreciar a pressão e o sabor do morango, por exemplo. Se você apertá-la um pouco mais forte até que ela se expanda, então você sentirá a pressão na boca e isso está de alguma forma relacionado a uma massa. Então você compreenderá a coisa mais incrível sobre o mundo da criação. Nos últimos ensinamentos falamos sobre frequência e pulso e como você leva um plasma à condição de onda, campo magnético e criação dos campos. Se for muito difícil entender como a criação e o criador funcionam, tente alguns experimentos com o cérebro. Como o cérebro é um plasma, se você adicionar uma frequência e um pulso a ele, ele dará emoção e uma expressão, irá convertê-la assim em movimento. Isso lhe dará uma compreensão da verdadeira essência do trabalho da criação como plasma e como isso cria campos magnéticos. Então você martela um pouco de gelatina dura, que é o cérebro, com um batimento cardíaco. O que isso cria? Cria campos magnéticos, emoção e vida. Então você entende que o homem nem mesmo compreendeu as coisas mais simples sobre sua própria criação, muito menos quando tenta explicar as anomalias sobre isso e tudo mais. Quando você fica animado, você começa a correr e seu batimento cardíaco e pulso aumentam. Qual emoção cria esse pulso? Tanto o medo quanto o amor podem fazer você correr. Você converte a energia da emoção em movimento da fisicalidade. Isso tem algo a ver com a velocidade da luz? Ou é apenas uma conversão de campos magnéticos que você chama de emoção? Volte para a gelatina que você colocou na boca e que tem um pulso. Agora isso está em seu cérebro, e o que você obtém disso? Se houver uma incompatibilidade de pulsos entre as condições físicas internas que se tornam mais altas do que as externas, você terá uma hemorragia cerebral. Porque você criou um novo campo magnético que é mais rápido, que na conversão para matéria explode a energia da célula cerebral e você fica paralisado e com danos físicos. A conversão da energia não pode ser convertida na dimensão física do cérebro ou a conversão da emoção queima as células cerebrais. É simples assim. Uma erupção vulcânica no centro do universo, uma hemorragia no homem, que não entende isso. Não há diferença. Sem o pulso não há vida. Não há condição para criar. Quando você quer estar com a pessoa amada, os batimentos cardíacos aumentam e o cérebro recebe um pulso diferente de emoção. É o mesmo batimento cardíaco que cria amor, tensão e todas as outras emoções. É o mesmo batimento cardíaco, mas no caso do medo, ele cria uma emoção diferente do resto. Leva apenas uma fração de segundo para alterar o pulso e a frequência, o que cria assim uma reação diferente na dimensão física do homem, tanto emocional quanto fisicamente. Por causa de um homem estúpido como Einstein, agora a humanidade tem muita dificuldade em entender a diferença entre a energia e a massa. Em Farce temos um belo ditado que diz: é preciso um homem louco para poder jogar uma pedra em um poço de água, e são necessários 40 homens inteligentes para encontrar uma maneira de tirá-la de lá. E nós somos esses 40 homens inteligentes, tentando corrigir o que um homem louco fez com esse E igual a MC ao quadrado. Se você sabe onde está, então você pode converter um no outro. Se você entende isso, você pode ir do fim ao começo, como dissemos no início desse workshop, quando eu fiz meu exame final. Nossos cientistas não sabem como ir de um extremo ao outro. Nos últimos 2 anos e meio, vimos um bando de criminosos ignorantes criando caos, massacrando a humanidade, matando dezenas de milhares e impedindo o progresso da humanidade, e vimos a mesma coisa na ciência por um homem, e ambos são judeus. Vimos criminalidade em nome de uma religião e na ciência também. Agora você entende onde cometemos erros e o que precisamos entender. Esse cara estúpido criou essa equação E igual a MC ao quadrado através do verdadeiro conhecimento. Podemos jogar tudo isso no lixo e então a humanidade entenderá facilmente que a energia é igual à massa. mas isso depende se você a considera como campos magnéticos em movimento ou se os campos magnéticos estão em condição estacionária como a inércia, que não está ligada a nada além de si mesma. Se espremermos a energia, obtemos uma onda que tem uma fisicalidade e é a massa. O que isso tem a ver com a velocidade da luz? É porque você não entendeu tudo mais que o mágico o enganou. Ao compreender esse ponto, podemos facilmente entender como a energia que se encontra em estado de plasma e possui um pulso cria a emoção que nos dá a condição de massa. Então precisamos apenas de dois fatores. Um é a energia inicial e total em si mesma, que é constante. Então, qual o campo de força que essa energia atinge em outro ponto em relação às condições? A humanidade deve saber que existe um único repleto de universos e que a massa em cada um deles é diferente. Na condição de massa-matéria, ou na condição de energia de massa, isso depende do processo de criação do Criador. Dizemos que a massa é constante em todos os pontos do universo, mas não é a mesma massa em todos os pontos do Únicos, porque a energia, relevante no Únicos, é a energia do campo magnético em movimento do Criador. Ela não surge da interação D, porque as condições em universo são ditadas pela força do campo magnético do Únicos para aquele universo. A energia deste universo é condicionada à energia de massa deste universo e não à energia de massa do Únicos. Quando o mundo da ciência compreender isso, o homem encontrará a chave para viajar pelos universos, quanto mais pelo nosso universo. A condição do plasma de energia criada para este universo é condicionada à condição total dos outros universos, mais a energia que vem do centro do Criador original, que é o Criador do Únicos. Nossa energia, que é o plasma de massa da totalidade de si mesma, é o produto de outra interação. Essa energia é a massa, e a massa que obtemos é a condição de peso da localização desse universo específico no Únicos. Quando aprendermos como conectar isso, seremos capazes de viajar através do Únicos a velocidade da viagem que fazemos nos universos com a adição da manifestação nessa posição de inércia no universo. Produzimos ouro em Pequim em maio, e com pequenas alterações nos campos, poderíamos ter produzido um material diferente ali, porque podemos alterar a condição da massa no ambiente. O problema é que nossos cientistas não entendem isso, e se todos nós entendermos, nada no universo parecerá mágico. É apenas encontrar a parte certa entre o início e o fim da equação para confirmar onde estamos. É muito simples quando entendemos, na condição do plasma e da matéria, o que afeta o que e o que temos que calcular. No estado da matéria, chamamos isso de pressão e temperatura. No estado da energia, chamamos isso de força do campo magnético. São a condição e a composição dos campos que levam à manifestação da massa. Na semana passada, falamos sobre ver uma água do oceano calma, plana e sem ondas. Ela não tem manifestação e é constante. Então alguém empurra, um barco passa ou um vento sopra, e isso empurra a massa em um ponto. E a partir desse ponto, as ondas começam, que podem assim se tornar destrutivas como o tsunami e o resto. A pressão exercida nesse lugar se manifesta como uma massa em outro lugar, e a interação dessas massas pode causar danos enormes. O mesmo se aplica ao vento e à energia, onde a energia é campos magnéticos em movimento. Dizemos que o vento está em movimento. Tudo no universo funciona da mesma maneira, nada é único. Tudo funciona pela condição do pulso frequência e a interação da pressão aplicada ao campo magnético e a condição de sua força de campo. Isso cria matéria no estado de matéria. É a energia de um átomo e como se manifesta como energia atômica. Um é yin e o outro é yang, e eles estão interligados. É a falta de compreensão do homem sobre o conhecimento da criação que o leva a pensar que eles estão separados. É o mesmo caso em que dizemos que os campos gravitacionais entram no polo sul e os campos magnéticos saem pelo polo norte. Onde e como o gravitacional se transforma em magnético? Ele não muda, é o mesmo campo ali. O corpo do planeta é sólido e os campos fazem com que ele gire. Mas rotulamos um como polo norte e o outro como polo sul. É a mesma coisa com a criação do universo e com a criação do plasma. E é a mesma coisa na estrutura atômica, onde temos os campos magnéticos do elétron, próton e tudo mais. Se assim se chegar a compreender a maneira como alguns de nossos buscadores de conhecimento compreendem sobre como os campos magnéticos estão conectados, então a segunda interação do ambiente leva à criação da massa, e então toda a equação da criação estará completa. A força do campo magnético muda em duas dimensões, uma em referência à força original do campo do Criador, que é o hidrogênio. Por outro lado, temos a interação do mesmo campo que vem de duas direções diferentes, magnético e gravitacional. Um campo é ligeiramente diferente do outro porque vem de outra parte do universo. A força mais baixa é fixa, mas cria inércia. O campo de força mais alto cria uma onda. A razão pela qual cria uma onda é porque age como uma resistência, da mesma forma que a água se choca com a praia para poder criar uma onda. Quando estes dois interagem, eles criam uma massa. Mas essa massa é parte do próprio plasma. Essa massa é criada a partir da emoção, como quando vemos nossa amada e corremos para ela, ou o que nos causa falta de ar quando abraçamos e beijamos nossa amada. A emoção do medo pode criar uma massa que nos fará correr, e a emoção do amor pode criar uma massa que transferirá energia como amor. A massa de energia dos campos cria pulsos no sangue que tem que interagir. Se não conseguirmos lidar com isso, pode se tornar um derrame cerebral e o resto. Se a humanidade puder redefinir nossa ciência, então poderemos explicar aos nossos filhos o verdadeiro significado de massa e energia e como isso é simples. Isso dará uma chave de compreensão para nossos filhos quando eles começarem sua educação. Se nossos filhos já compreendessem a verdadeira ciência, então não estaremos presos onde estamos hoje na ciência. No momento, o conhecimento que a humanidade possui está na vanguarda da física quântica, nuclear e outras áreas. Se compararmos isso com o conhecimento que nossos buscadores de conhecimento têm sobre a ciência do plasma com Gans e o resto, o conhecimento da humanidade é tão insignificante que nem mesmo será considerado. A razão pela qual o homem é mantido na ignorância por aqueles que o governam é porque assim eles podem permanecer em suas posições de poder. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu não tenho interação com os pulsos da criação. O homem acrescentou à imagem a emoção da ganância, da guerra, da matança e tudo mais. A imagem é minha, mas o rosto é falso. Por que razão eu criei energia para ser campos magnéticos em movimento? Foi para mostrar minha beleza. Mas quando ela cai nas mãos dos campos errados, nas condições da matéria, ela se torna como um furacão e tudo mais. O homem está sentado na dimensão do que o Criador criou e não na dimensão do Criador, e é por isso que se torna um caos para o mundo. Se compreendermos isso e formos capazes de trazer a nova ciência, isso trará de volta o equilíbrio. Temos a energia na condição de plasma ou matéria e podemos conectar os dois entre si, então o homem viverá no paraíso da criação do universo do Únicos. Tudo o que precisamos fazer é entender qual pressão, campo, força, condição e em que posição no tempo isso trará a emoção certa para criar as condições certas em um determinado tempo. Toda a ciência da criação é sobre o Criador do tempo, e o próprio tempo é condicionado pela emoção e pela força do campo do movimento dos campos de uma determinada condição. A massa está no extremo oposto à energia, quando esta não existe. E quando existe, uma prevalece mais do que a outra. Quando compreendemos isso, podemos transferir energias para qualquer massa e qualquer massa para energia, e isso completa o ciclo da criação. Se os buscadores de conhecimento e aqueles que se depararem com esse conhecimento de que energia é o campo magnético em movimento no futuro, eles serão capazes de manipular isso interagindo com a quinta, sexta e sétima dimensões disso. Compreendemos tanto o mundo da criação quanto a dimensão da matéria criada. Mas temos que considerar a expansão do tempo, pressão, temperatura e quando se expande em todas as três dimensões. Temos que considerar todas as outras coisas que poderiam fazer parte disso. Não devemos ignorar nada que possa se integrar com a força do campo e as condições da posição e do tempo. Se compreendemos tudo isso, então compreenderemos o processo. O Sr. Cash aqui fala sobre o que ele tentou explicar ao professor Leslie sobre 50 linhas de explicação de uma equação e como passar de um para outro. Ele disse a ele que ele não estava considerando o criador disso, no exame. Onde está o campo magnético que cria essa condição? Então o professor Leslie disse que isso não se aplica. E o Sr. Cash disse que não. Isso se aplica em todos os sentidos, porque sem isso não teríamos isso. Aqui um adendo, acho que ele se refere à integração dos fatores 5, 6 e 7, tempo, expansão, calor e tudo mais. Continuando. Se não considerarmos a mãe, o criador ou iniciador disso. Estamos apenas considerando tudo sobre como isso se manifesta no estado da matéria, mas não consideramos o que criou isso. E é aí que nossa ciência está presa. E é por isso que nossos cientistas ficam perplexos com cada pequena anomalia no estado da matéria, porque eles não entendem isso. Temos que treinar a nós mesmos e a geração futura para entender a verdadeira essência da energia como um campo magnético, e então podemos criar um ímã a partir de qualquer coisa e com qualquer força ou ponto que precisarmos. Metade das indústrias na Europa, Japão e Estados Unidos pararam porque não conseguem obter pequenos ímãs que são produzidos especificamente na China. Isso requer campos magnéticos específicos de materiais de terras raras que a China não está liberando. Eu ri porque temos esse conhecimento com parte do ensinamento da Fundação Cash sobre a compreensão do processo da energia do plasma como um campo magnético em movimento. Os buscadores de conhecimento sabem como produzir materiais como fizemos em maio na China. Os materiais de terras raras carregam uma força de campo magnético específica que podemos criar na posição de produção. Então adeus, China. Eles podem bloquear o quanto quiserem. Fazemos um ímã melhor e mais preciso quando fabricamos a partir dos campos. No momento, o homem tem que minerar, refinar e então adicionar uma força de campo específica para que isso possa ser um ímã para um trabalho específico. Na nova tecnologia do plasma, sabemos como interagir com os campos para criar esse campo magnético do estado da matéria no ponto de início e criação da matéria. Aqueles de vocês que têm as bolas de raios cósmicos, segurem duas delas nas mãos e criem emoções diferentes. Aprendam a dar com uma mão e receber com a outra e transferir a energia. Então vocês entenderão a emoção do campo. Veja que emoção isso cria em seu corpo e em sua alma. Isso não é brincadeira, são ferramentas para a confirmação da energia como campos magnéticos em movimento. Seu cérebro será aquela praia, e a energia do campo se tornará a força que se manifesta amorosamente como ondas na praia ou pode se tornar destruidora de tudo mais. Meu maior desejo para o mundo da ciência da geração atual é que pudéssemos voltar no tempo e apagar o nome de Einstein de tudo no mundo da ciência e ensinar então ao homem como tudo funciona em sua verdadeira essência. Foi diferente com Da Vinci. Em seu trabalho, ele explicou em detalhes sobre a complexidade da física, química e biologia do que ele compreendia. Ele compreendeu a totalidade e como converter de um para o outro. Se pudéssemos trazer à tona o que ele compreendia e apagar o nome de Einstein, então nossos filhos se tornariam cientistas espaciais em pouco tempo. Seremos capazes de sentir a essência de como a química da energia física cria as condições da vida. Da Vinci conseguia compreender a estrutura atômica e ver a reação nos tecidos musculares do homem. Então basta adicionarmos a emoção e a energia a isso. Da próxima vez que você estiver com seu filho, namorada, esposa ou marido ou animal de estimação, tente observar sua emoção e como ela muda. Então tente entender os batimentos cardíacos e os pulsos. Através disso, você entenderá completamente como a massa e a energia estão conectadas na criação. Você pode observar quando acaricia seu gato com amor e se o gato de repente te arranha, esse mesmo amor se transforma na força da raiva, empurrando ou punindo o gato. A massa do gato e do ser humano não mudou ali. Os campos magnéticos em movimento recebem pulsos diferentes. A energia da matéria da emoção pode ser de raiva ou amor. Não há diferença na energia, é apenas energia. Tudo está conectado e faz parte da totalidade. O homem tem que compreender as expressões dos campos de força magnético, as condições dos pulsos e frequências e tudo mais que vive no mundo da criação. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas eu não dei ao homem os meus pulsos. Em vez disso, o homem fez a massa na frequência do estado da matéria e ele criou o seu corpo físico a partir deles. A imagem do Criador é a alma do homem. A alma do homem não possui o fator das pressões, nem o fator da emoção dos pulsos criados pela alma da fisicalidade, que é o batimento cardíaco. Um é a essência, o outro é a causa. E então vemos o efeito, que é a fisicalidade. Um está tentando igualar a força do campo da alma do Criador, mas não consegue. Então o homem ele está sempre com falta de energia. É por isso que ele mata, destrói, faz guerra e tudo mais. Comemos e matamos para tentar fazer com que nossa alma da fisicalidade corresponda à força do campo da alma do homem, para que nos tornemos iguais e equilibrados, e então possamos nos tornar parte de uma estrutura maior. Se pudermos dar essa energia à alma do homem, então será que a sua fisicalidade precisa matar para obter isso? Na dimensão da fisicalidade, o que leva o homem a matar é o fato dele querer fazer com que sua alma da fisicalidade corresponda à alma do Criador, da qual ela é um reflexo. O homem rouba a vida dos outros para poder confirmar ou fingir que sua fisicalidade é igual à alma do homem. Ele quer se tornar uma alma por si só. É como aquela gota retornando ao oceano da vida da criação. É a conversão de um para outro, de energia para massa. A massa faz um trabalho bagunçado e então cria uma condição para que ela volte a ser energia. É aquela gota retornando ao oceano ou à vida do Criador. Este é o propósito de estabelecer as unidades reis de uma nação ao redor do mundo, porque todos nós nos conectaremos a elas e equilibraremos nossas energias para que não precisemos matar. Então a humanidade seguirá em frente e se compreenderá. Hoje está na moda tornar-se vegetariano e dizer que não matamos animais. Em breve estará na moda nos chamarmos de raios cósmicos ou pessoas do plasma, porque então nem mesmo mataremos vegetais. Vamos pegar a energia do universo e, portanto, somos plasmáticos e não vegetarianos assim. Não matamos e seguimos a filosofia e a compreensão do conhecimento da criação através da força do campo do Criador. Não destruímos outro pacote para sobrevivermos. E somos hoje todos ladrões. Todos nós temos as mãos cobertas com o sangue da criação, porque nunca compreendemos que não precisamos estar na dimensão da fisicalidade, mas podemos escolher nos tornar físicos e apreciar a sua dimensão. Pode se tornar a alegria de estar lá, e não a alegria de matar para estar lá. Nos últimos meses tenho desejado que os alienígenas que vivem entre nós se tornassem conhecidos para todos e que os humanos pudessem aprender com eles o que é não matar. Eles não têm necessidade de destruir, porque eles não têm boca e nem estômago. Eles absorvem energia e a convertem em massa para se manifestar na dimensão da fisicalidade do homem. Eles fazem isso para serem vistos pelo homem. O que ele quer dizer aqui, o Sr. Cash? Que os alienígenas que vivem aqui não têm um corpo físico como nós e eles apenas parecem ter um para que possamos vê-los? A questão é, se os outros do universo podem se alimentar dos campos, então por que o homem não quer entender isso? Bom, continuando. A beleza disso é que quando chegarmos a esse ponto, não precisamos mais ser um rei ou um homem mais importante. Ficamos satisfeitos em ser como todos os outros. Quando compreendemos a totalidade, não há necessidade de competição, porque aprendemos a coexistir com os outros e a apreciar a beleza dos campos uns dos outros. Cada interação e pulso pode criar uma outra, pode criar uma vida, e quando se depara com outra dimensão de campo de inércia. Somos todos isótopos da alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo na dimensão da alma. Cada vida se manifesta em respeito ao campo da inércia de seu ambiente e vive de acordo com o tempo, lugar, a posição e a emoção. Em essência, somos uma alma, ou a essência de uma gota que veio do oceano da alma do Criador. E nossa fisicalidade se manifestou ao interagir com o campo magnético da inércia da Terra e outros campos que vêm de outra parte da mesma impressão e das interações dos outros. Em essência, minha alma é uma gota da vida do Criador. Mas, por outro lado, minha fisicalidade está conectada por interações com muitos outros. A solução para matar é para ser capaz de receber a energia do Criador. Então não teremos escassez de energia para poder matar. Quanto mais rápido conseguirmos desenvolver e distribuir essas unidades Rede de uma Nação e a Moeda Cash por todo esse planeta, mais rápido daremos um fim a esse ciclo de destruição. Faremos isso elevando a alma do homem, para que ninguém precise matar ou destruir ninguém. Voltaremos ao estado de Mitra. Não haverá motivo para matar e não teremos ganância para sermos superiores aos outros, pois todos somos iguais e desfrutaremos de estar nessa posição. Não somos comunistas, mas compreendemos que cada um de nós tem uma beleza que faz parte da totalidade. E porque estaremos em nossa essência, vamos pensar, falar e fazer o bem. Essa é a essência de Mitra e Zoroastro, que também é a essência e a beleza da existência do Criador. E como ele é rico, ele não tem ganância e não tem maus pensamentos de querer alcançar e de tirar ou de ser superior aos outros. Ele não age ou pensa coisas erradas, porque ele é o possuidor de tudo. Quando a humanidade chegar a esse ponto, todos nos sentiremos completos dentro de nós mesmos e com os campos de energia do Criador. Então a humanidade alcançará um ponto de maturidade para compreender que a dimensão da fisicalidade é apenas para experimentar e desfrutar do prazer da criação dele. Não é para destruir e matar aquilo que foi criado para nós desfrutarmos. Fazemos isso para tentar alcançar o nível da alma do homem e não sabemos que já somos aquilo que estamos tentando alcançar. Quando a humanidade e seus cientistas compreenderem o conhecimento da criação, perceberemos a beleza de nossa alma e poderemos existir na dimensão da fisicalidade se quisermos. Cabe ao homem apreciar a beleza de sua própria existência e compreender que está conectado à energia do Criador e pode desfrutar da dimensão da existência física. O homem se tornará completo em si mesmo e nenhum mágico ou aquele no 3I ou R2 serão capazes de enganá-lo. Tente compreender, e então você vai querer descartar a velocidade da luz ou C ao quadrado do E igual a MC ao quadrado. Tente compreender qual é a conexão entre a energia como campos magnéticos em movimento, que é o plasma do Criador, e não tem ambiente condicional, e a condição do estado da matéria da inércia. Então você verá que a energia é igual à massa, onde a energia é o campo magnético em movimento, e a massa é a interação do mesmo, juntamente com a inércia de seu tempo, lugar e posição. Então não haverá necessidade de se enganarem com suposições inúteis. É como em sua ignorância, quando vocês criam um Deus e um profeta para si mesmos e tudo que vem com isso. Quando vocês compreenderem isso, vocês serão capazes de se manter em pé com suas próprias pernas e serão capazes de saltar e fazer todo o resto, porque vocês terão compreendido a beleza de ter duas pernas e compreenderão como usá-las em benefício da fisicalidade. Se vocês decidirem bater com a fisicalidade de vocês contra uma parede, isso mostra que vocês não compreenderam a essência da criação. Tente alcançar uma compreensão total da ciência da criação. Então você não precisará fazer suposições sobre a velocidade da luz, emoção ou qualquer outra coisa. Você faz suposições para confirmar a sua existência. Todos nós somos amantes, mas não conseguimos encontrar o caminho para o nosso amado. E aquele que nos ama é o nosso Criador. Fingimos amá-lo, mas somos amantes falsos. Isso porque simplesmente não compreendemos a essência da transferência de energia do Criador para nós. Você não precisa de profetas ou gurus. Em vez disso, você deve se tornar o professor de si mesmo. E como um bom professor, você será capaz de ensinar sua fisicalidade a ser e a existir. E de certa forma, isso é uma réplica da alma do Criador. Quando você vira imagens reais de alienígenas, pergunte-se por que eles não têm boca. É porque eles não precisam consumir, porque eles pegam o que precisam do que está disponível no ambiente para viver. Por favor, entenda o ensinamento de hoje, a diferença entre massa e energia, e entenda que elas estão conectadas internamente. Então você será mais inteligente do que o cientista mais avançado do CERN e de todas as outras áreas da indústria nuclear e da tecnologia de plasma deste planeta. Espero ter aberto seus olhos para a dimensão da compreensão de como você faz parte da alma do Criador. É só você quem nega a beleza de desfrutar isso. Fim da parte 1 do Índice Rápido, Workshop 616. Bom, no início da segunda parte, eles mostram aqui fotos do pacote de Natal da loja da Fundação Cash. Estamos promovendo esses produtos de resina porque os ganhos neles contidos têm estruturas específicas para criar paz e equilibrar a alma. Eles podem ser colocados na árvore de Natal como luzes. Observe quais mudanças ocorrem em você e em sua família ao final das festas de fim de ano. Espalhe eles pela casa para que seus campos curam toda a casa. Mesmo quando você os guardar, eles continuarão criando campos. Ou você pode colocá-los em determinados lugares, se quiser ver quais efeitos eles terão. Se você der peças diferentes do pacote de Natal para diferentes membros da família, veja o que acontece com as conexões entre eles e como eles mudam. Há um número muito limitado dos dois jogos. Um é o jogo de xadrez, que é um jogo de guerra que se concentra em matar para vencer. Incorporados nos produtos estão a essência da paz e do equilíbrio. Será que aqueles que jogam este jogo encontram outra dimensão nele, onde não é preciso matar e destruir? Fiz uma composição muito precisa para o jogo de xadrez. A mesa é transparente, o que permite a dimensão do campo do Yin e Yang, polo sul e norte. Há uma história interessante sobre o homem que criou o jogo de xadrez. O rei perguntou a ele o que ele queria por ter criado tal jogo. Ele disse: coloque um grão de arroz no primeiro quadrado, depois duplique no próximo, e o total será o meu presente. Quando calcularam e colocaram todos os grãos de arroz, não havia grão suficiente no reino para dar a esse homem. Agora imagine quanta diversidade de campos é criada com as interações de cada jogo. Isso satisfará todas as necessidades energéticas da humanidade. Aqueles que receberem esses pacotes de Natal, nos informem quais mudanças ocorreram e o que vocês sentiram. E aqueles que jogarem o jogo de xadrez, isso mudaria vocês o suficiente para não quererem mais matar? É o desafio da alma. Isso é exatamente o que as unidades rede de uma nação com campos plasmáticos farão. Elas têm antenas especiais, mas alcançam todo o planeta e o mudarão. Recebemos um belo presente de um dos buscadores de conhecimento que mudará o curso do trabalho da Fundação Cash para libertar o homem da ganância pelo estado material, especialmente o ouro. Não poderíamos imaginar receber tal presente. Agradeço a pessoa do fundo do meu coração, porque ela nos permitiu tornar o ouro literalmente sem valor agora. Tantos homens morreram neste planeta por ele, e isso trará uma condição de paz agora. É um presente de uma alma pura que nos permitirá trazer a mudança. Aqui nessa parte do workshop foi lendo um artigo sobre a fusão de dois buracos negros, e os cientistas admitiram que usar a fórmula de Einstein nos cálculos não funcionou, e que eles apenas consideraram as ondas gravitacionais e negligenciaram os campos magnéticos. Pela primeira vez eles consideraram os campos magnéticos, e então seus cálculos funcionaram agora. É uma omissão impressionante de conhecimento, e agora eles terão que fazer alguns remendos rápidos para corrigir o passado. O Sr. Cash então diz: É como quando fazemos um bolo e não falamos sobre a farinha. Você só fala sobre os ovos, a manteiga, o leite, o açúcar e o que quer que seja. Você perde a essência de sua criação e manifestação. Os campos magnéticos são o que estava faltando, e gradualmente, o mundo da ciência começará a olhar para eles. Quando ensinamos, ensinamos para todo o universo e iluminamos a alma daqueles que recebem o conhecimento com a alma do conhecimento. É isso que esse artigo significa. Gradualmente os cientistas começarão a entender, e alguns ouvirão os ensinamentos, e outros serão iluminados pelas informações no nível da alma, e isso permitirá que o homem progrida. Pergunte a si mesmo, até agora por que o homem nunca considerou os campos magnéticos? Nós iluminamos as almas, e as almas encontram a solução na fisicalidade. Veremos cada vez mais compreensão e avanços, porque o conhecimento foi liberado, e agora as almas trarão a conversão para a fisicalidade. Isso virá gradualmente. Alguns desses 600 workshops de buscadores de conhecimento vão se tornar icônicos para o conhecimento futuro e o ensino da ciência para as nossas futuras gerações. Porque nenhum desses ensinamentos está contaminado pela ganância. Todos os ensinamentos foram transmitidos com pura sinceridade e através da alma. Eles vão tocar a alma do homem e vão trazer essa posição. A alma vai trazer a essência da conclusão. Como foi dito, até agora o homem nunca considerou os campos magnéticos. Sememos a alma com a intenção pura de compartilhar conhecimento através da alma. Gradualmente essas coisas mudarão. O homem ouve a voz como um ensinamento. Nós ouvimos a emoção dos campos do conhecimento que damos às almas. O homem ouve apenas com os ouvidos, por isso é limitado se você ouvir os ensinamentos. Mas quando ensinamos para a alma, o conhecimento é dado puramente para a elevação de todas as raças do Criador. Gradualmente chegaremos a esse ponto. Para entender melhor o artigo que foi lido, você deve ler o que explicamos no artigo chamado A Criação do Buraco Negro, e então você poderá conectá-lo corretamente. Ele foi publicado por volta de 2005, há cerca de 20 anos. Aqui o Rick diz: isso poderia ter grandes ramificações e implicações para o trabalho que eles fazem no nível atômico. Eles realmente não incluíram o fator magnético em seus reatores. Sr. Cash diz: o CERN faz isso agora com sua fusão, mas eles não aprenderam sobre como alterar os campos magnéticos no ambiente dos reatores. Com o plasma você tem que aprender a colaborar e não forçá-lo. Essa é a diferença. Você colabora os campos magnéticos com o estado da matéria e então obtém uma dualidade. Vemos isso com o Gans, que às vezes se comporta como uma energia e às vezes como se nada estivesse lá. Um buscador de conhecimento disse que suas bolas de raios cósmicos mudaram de cor e a quantidade diminuiu. As bolas de raios cósmicos são exatamente como os GANs, mas em um nível muito diferente. Elas interagem com o ambiente e podem mudar. Depende do que é retirado delas, e então observe o que mudou em você. Ele conta que o Sr. Cash, como suas duas colheres com ouro da demonstração em Pequim mudaram porque ele as guardou em uma caixa com outras coisas. A energia foi transferida e elas mudaram tanto que ele não pode mostrá-las como sendo daquele experimento mais. Ele deveria tê-las mantido separadas para que não se esgotasse. Quando entendemos o princípio, podemos encontrar uma solução. As bolas de raios cósmicos são conectadas às moedas cash e ações da McRae como iguais em valor e troca. Isso acontecerá no futuro próximo. Isso significa que você pode trocar qualquer coisa entre buscadores de conhecimento como parte da estrutura interna da Fundação Cash. As moedas cash, as ações da McRae e a bola de raios cósmicos terão um valor igual de cerca de 1.000 euros. Isso faz parte da estrutura com os governos e no futuro explicaremos como. Internamente, a Fundação Cash colocará suas próprias ações, das quais possuímos cerca de 2,9 bilhões. Os governos e indivíduos poderão trocá-las internamente pelo mesmo valor. Acho que o mais valioso a se ter são as bolas de raios cósmicos. Elas valem mais do que o que está no papel. Haverá uma edição limitada delas. Pergunta para o Sr. Cash. Grande professor Cash, podemos considerar as almas dos habitantes da nave como sendo também a alma do homem? Senão elas seriam sem alma? Essa designação alma do homem está restrita à Terra? Se não, então você diria que todas as almas do universo, exceto a alma do Criador, são designadas como alma do homem criada na estufa da Terra, que é o berçário de almas do universo? Sr. Cash responde: existem muitas estufas no universo, não é exclusividade do homem. A alma coletiva é não dimensional, dimensão física dos campos, e nós chamamos isso de alma. Você não pode tocá-la tangivelmente. Ela se mantém por si mesma. É uma contenção de si mesma por si mesma. O homem sempre quer pensar que é o centro do universo, mesmo depois de provar que o universo está vazio. alma do Criador é a criadora das almas de todo o universo. A vida é criada com inteligência e não realmente inteligência com emoção. A inteligência é o fator da fisicalidade, a emoção é o fator do Criador, não é exclusiva da alma do homem e pertence a todos os cantos da alma dele. A linha central do buraco negro deste planeta mostra em que direção o Criador está se movendo. Eles criaram imagens para a linha central do universo. Sabemos que existe e que o nosso universo está em movimento a uma velocidade elevada de 1 milhão de milhas por hora internamente. Está indo na direção do seu Criador. Como é dinâmico, está interagindo com algo e se movendo em direção a algo. O nosso Criador está em movimento. Será que o nosso Criador está correndo para sua amada ou fugindo de alguma coisa? Porque não sabemos de onde ele veio. Somos apenas uma célula em seu corpo e pode ser o fígado ou qualquer outra parte do corpo. Estamos sentados cegos sem saber onde estamos no corpo do Criador. Com a compreensão da transferência dos campos de energia do plasma, devemos dar outra olhada no universo e ver em que direção o buraco negro está se movendo. Então temos que descobrir para onde o ambiente do Únicos permitirá que nosso universo se mova. Nosso pensamento deve evoluir para pensar em nosso universo como uma célula na estrutura do Únicos. O Criador é aquele que criou o Únicos e não aquele que criou o nosso universo ou mundo. No passado pensávamos que a Terra era o centro do universo. Agora temos que aceitar com compreensão lógica que nosso universo é dinâmico e está se movendo com uma velocidade tal que cria novos campos magnéticos. As estrelas e galáxias exercem pressão de campo sobre essas novas ondas ou novos campos magnéticos e aumentam assim sua força. A totalidade desses campos está em um vasto movimento e não está parada. Se estivesse parada, uma enorme luz viria de fora para dentro, devido ao atrito que criaria com seu ambiente. Portanto, ela está se movendo nos campos de plasma. Mas para onde está se movendo? Nosso universo é uma célula na estrutura do Criador. Este é o Criador que chamamos de Deus, e não aquele que criou o nosso universo. Nos escritos de Zoroastro há uma palavra que indica o Criador como sendo o Criador do Únicos, mas os estudiosos deixaram isso passar. Ele se refere a isso, mas o homem estava muito ocupado e ganancioso com o seu próprio estado material. Nenhum outro profeta ou livro sagrado contém essa palavra, porque eles estavam ocupados demais roubando o homem, e simplesmente eles copiaram as palavras sem entender o que elas significavam de fato. Quando olhamos para as religiões, como discutimos antes, elas são literalmente como uma máquina de copiar. Elas copiaram o texto sem essência, só porque soava bem e era o que eles queriam ouvir aqui no Ocidente. As religiões copiaram uma das outras. Os escritos zoroastros são os originais, e eles retiraram as partes que não se encaixavam no que eles queriam dizer. Porque ele tocou no nascimento da criação do Únicos que foram criados pelo Criador. Nosso universo não é o centro da criação, assim como descobrimos que a Terra não era o centro deste universo. E agora entendemos que existe uma estrutura maior, que é o Criador maior, ou Deus, que criou o nosso universo. Eu sempre disse que se este universo está se expandindo, ele tem que se expandir dentro de outra estrutura. E aqueles nessa estrutura têm que permitir que ele se expanda. Será que estamos nos expandindo tanto que estamos nos tornando a célula cancerosa na criação do Criador? E será que o movimento do plasma do nosso universo está se movendo em direção à sua amada? Ou será que somos uma célula na corrente sanguínea do corpo do Criador, o que chamamos de Únicos? Será que é como se tivéssemos tantas células de nosso sangue girando para criar os pulsos do nosso corpo, e nesse caso o pulso da criação? Será que fazemos parte dessa estrutura? Um dia eu responderei a isso. Mas por enquanto tente entender o quão grande é a estrutura. De uma forma muito oculta, isso foi colocado na contracapa do livro 3, onde há um ponto no centro com todos os universos ao seu redor. Essa é a essência da criação. Nós somos professores do Únicos, estamos aqui para ensinar os universos, e não apenas o universo do homem. Pergunto para o Sr. Cash, quando a rede de uma nação começará a ser enviada? Sr. Cash responde, esperamos que nas próximas 2 a 3 semanas. Elas estão sendo testadas para verificar suas limitações. Tentaremos colocar uma em cada continente para poder começar, para que possamos ver quais são as dificuldades e então fazer as correções. Alguns países têm problemas com suas redes que estamos trabalhando para resolver. As primeiras 25 serão enviadas. Por favor, mantenha isso em sigilo e não deixe ninguém saber que você recebeu. Pediremos que você assine um documento sobre isso. Controlaremos tudo remotamente. Quando tudo estiver testado e aprovado, enviaremos um segundo lote de até 200 unidades. Estamos procurando alguém que faça parte do sistema de internet Starlink de Musk. Entre em contato conosco se quiser fazer parte disso. Queremos ver como funciona ou pode interferir e como podemos romper os firewalls e o resto dessas coisas. A participação do sistema RUM rede de uma nação, deve permanecer confidencial. Você nunca deve divulgar isso a ninguém, para que possamos assim fortalecer e proteger a rede. A moeda Cash não é uma criptomoeda e não faremos o que o governo americano está fazendo ao confiscar 127 mil criptomoedas no valor de 15 bilhões no momento. O esquema deles é confiscar as moedas e 5 anos depois acusá-los de algo e a punição é igual a 127 mil moedas. Este é o maior roubo em criptomoeda feito pelo governo americano. Vamos impedir essas coisas para que nenhum país possa roubar. As moedas cash não valem a pena roubar, só valem a pena viver através de sua estrutura. Se você não puder arcar com os custos de manutenção de uma unidade rede de uma nação, por favor não pegue uma. Se percebemos que não há atividade com a sua unidade, você não receberá nenhuma moeda cash. É sua responsabilidade garantir que elas permaneçam operacionais. Você pode colocá-la em seu testamento e passá-la para seus filhos, mas certifique-se de que eles saibam do que se trata e queiram participar. Caso contrário, ela será jogada fora. Então você pode devolvê-la à Fundação Cash. Essas unidades são para a humanidade. Os juros anuais da moeda Cash vão apenas para aqueles que têm uma unidade de rede de uma nação. Isso é como um pagamento para você manter e conservar a unidade. Não se aplica à moeda Cash. Os preços de fabricação aumentaram 50% para essas unidades devido à escassez de microchips e às tarifas de Trump. Teremos que aumentar o preço para 2.500 para cobrir um aumento maciço nos custos. Pergunto para o Sr. Cash. Entendo que há a presença de emoção na alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Como posso identificar as emoções específicas de cada uma delas? Por exemplo, se eu me levantar para pegar um copo d'água, quais emoções estão sendo usadas ali? Sr. Cash responde. Você tem que entender de onde a emoção vem e ser capaz de separar as emoções físicas. As emoções que vêm da alma do homem são uma característica permanente da vida. As emoções da fisicalidade são intercambiáveis. Você está ciente delas e pode controlá-las. É como expliquei antes sobre sentar à mesa com algumas pessoas e uma delas tratar alguém muito bem e depois se verá e tratar outra pessoa de maneira oposta. Elas controlam a emoção e usam para criar outras emoções em outras pessoas. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história da mãe que trata os filhos dela de uma maneira e trata os filhos da ex-esposa do marido de outra maneira. Então você entende a diferença entre a emoção da fisicalidade e da alma do homem. As emoções da alma do homem são como os signos do zodíaco. O zodíaco lhe indica as características de quando a alma do homem foi criada em um momento e posição específicos. A alma do homem nessa gravidade, campo gravitacional, cria uma manifestação física específica de sua personalidade. Por exemplo, dizem que os leoninos são assim e os arianos são de outra forma. Podemos fazer o mesmo com o nosso sistema de plasma, onde podemos alterar a inércia. Ao alterar a inércia, é o mesmo sistema que pode produzir ouro com uma força, ele pode também produzir prata com outra força, e assim por diante. Em essência, é o mesmo campo, mas com manifestações diferentes. É o mesmo com o signo zodíaco, mas temos que entender qual força de campo em qual posição faz o quê. A força está em relação aos campos no centro. Mas qual centro? O efeito do campo magnético de outros sistemas planetários pode ter muito efeito sobre as características da alma do homem criada naquela posição específica. Aqueles que criaram os signos zodíacos, eles compreenderam o trabalho do universo. Eles compreenderam que a alma do homem é criada com uma determinada força de campo magnético em um determinado momento e posição na Terra. Há também outras influências devido a outros fatores, como a posição do nosso Sol e do sistema solar em relação à galáxia. O Sol está em constante movimento pela galáxia e há campos ambientais a serem considerados também. Há muitas forças diferentes interagindo que devem ser consideradas. Aqui nessa parte do workshop houve uma outra conversa. O Sr. Cash diz que aparecemos no corpo do homem para compreender a verdadeira estrutura do homem. Caso contrário, não podemos encontrar uma solução para o homem. As provas e testes do processo normal de viver como homem nos ajudam a compreender e então podemos encontrar uma solução para isso. Aqui o Sr. Cash fala sobre a cor do nosso cabelo e como ela indica certos comportamentos. Por que temos cores diferentes de cabelo? Será que isso vem da energia da alma se manifestando em uma dimensão diferente? Nosso cabelo é nossa antena para o universo. Que campos recebemos através do nosso cabelo quando ele é loiro, castanho ou qualquer outra cor? Olhando nos olhos de uma pessoa e distinguindo sua cor, posição e emoção, você saberá tudo sobre a alma. Por que temos cabelos ruivos? Por que temos cabelos em algumas partes do corpo e em outras não? E por que algumas pessoas têm mais cabelos do que outras? Há anos o Sr. Cash vem pesquisando essas áreas sobre o ponto de vista da energia ou da alma. É muito interessante analisar isso. Por exemplo, por que temos diferentes formas e estruturas corporais e como reagimos. O Sr. Cash observa como as pessoas andam e se comportam, o tom de voz e a emoção, a posição dos olhos e como elas tocam. Ao estar ciente dessas coisas, você obtém todas as informações e não precisa de mais nada. Se você compreender a energia da alma, então você compreenderá a energia da fisicalidade. Você conhecerá as doenças, e o homem precisa aprender isso. Aqui um buscador de conhecimento leu um artigo chamado Era da Luz e é muito semelhante ao trabalho da Fundação Cash. Sr. Cash diz, eu entendo o processo da luz. Temos que entender o que é a luz e que ela é criada a partir da interação dos campos. Como a luz é criada é importante para nós e como ela nos afeta também. O Sol está sempre lá e os campos magnéticos da Terra criam diferentes forças à medida que gira durante o dia. Ele manifesta a mesma luz, mas em diferentes forças. Nós apenas chamamos de luz, mas a força e a emoção da luz podem nos levar ao Criador ou uma condição de ser capaz de criar. Isso é algo que não compreendemos. Em princípio, a luz tem uma velocidade fixa. O que faz com que a luz traga iluminação? A força dela faz. A força do campo magnético é afetada pela forma como interage com a força dos campos magnéticos do ambiente. Então, há enormes possibilidades do que a luz pode fazer. A luz é criada por um ponto. Observamos o efeito de suas interações. É preciso haver dois campos magnéticos para haver uma luz, porque a luz vem da interação entre eles. É como esses adaptadores que mudam a cor de uma luz. Eles tornam os campos mais fortes ou mais fracos para poder mudar a cor. Estou tentando encontrar uma explicação muito precisa aqui. Temos que encontrar a origem, a interação e a força do campo que cria uma luz. Uma luz tem informação. A força do campo da nossa alma é constante. A fisicalidade cria reações diferentes através da força das emoções da fisicalidade. Aqui um adendo, foi muito difícil entender essa parte que o Sr. Cash disse. Bom, continuando. O Sol nunca muda. A luz é alterada pela interação dos campos do homem. Ela muda pelas emoções de sua fisicalidade. A emoção pode ser raiva ou amor, mas é o mesmo sangue e a mesma fisicalidade. Nunca consideramos isso como parte da equação. Por isso, temos problemas para entender. Aqui o buscador de conhecimento diz, esse artigo se refere à essência divina. O Sr. Cash responde, esta é a essência divina. Toda luz emanada da divindade. Seja qual for o nome que você dê à luz, observe onde está a sua origem. Ela não vem do nada. Ela vem de um campo magnético que se originou em outro lugar. Toda luz vem do divino. Só porque você inventou uma lâmpada que você diz que cria luz, ela ainda assim ela vem da mesma origem. Sr. Cash lhe ajudou seus filhos a não terem medo do escuro. Na verdade, eles têm medo do desconhecido do que está na escuridão. A luz na sala é exatamente a mesma luz, esteja ela lá ou não. A forma como a emoção deles interage com a luz cria uma manifestação da fisicalidade. Se você treinar seus filhos para não terem medo do escuro ou do que é vazio de luz, então ver o escuro será o mesmo que ver a luz do dia. Eles se comportarão de maneira totalmente diferente e não terão medo. Quando você assusta seus filhos com o escuro, que na verdade é apenas uma falta de força de campo, você cria uma pessoa tímida. Essa é a mesma iluminação da vida. Sempre incentivei meus filhos a não terem medo do escuro. Eu dizia a eles que era apenas porque a luz não estava lá. Na verdade, trata-se de não ter medo do desconhecido. Conheço alguns casos em que os pais puniram seus filhos colocando eles em um quarto escuro como um porão. Isso resultou em crianças psicologicamente prejudicadas e mentalmente dementes. Depende do que fazemos. Levei meu filho mais velho a lugares escuros e disse a ele, vamos ver o que vemos. Abra os olhos no escuro e apenas toque nas coisas. O problema é que se estamos na escuridão, usamos a escuridão para criar outra escuridão em nossos filhos. A luz está sempre presente, é um campo. É incrível como transferimos nossos próprios medos para nossos filhos devido a todos os tipos de emoções que negamos em nós mesmos. Aqui houve uma pergunta sobre a entrada na era de aquário e que tem uma energia diferente da de peixes. Sr. Cash respondeu que é uma repetição da vida no que diz respeito à forma como interagimos com os campos dessa posição. É como percebemos e interagimos com essa percepção. Somos feitos da nossa própria estrutura, mas herdamos parte dela do nosso passado, dos nossos pais, ancestrais, ambiente e tudo mais. A eficácia com que usamos isso será o resultado que alcançamos. Sr. Cash aqui continua falando sobre como as crianças são afetadas especialmente pelas emoções dos pais. Primeiro ele diz que a melhor coisa que pode nos ensinar muito sobre nossas emoções e o abuso das emoções é como nos relacionamos com nossos filhos, amantes, parceiros e pais. É especialmente importante como nos relacionamos com nossos filhos quando eles são pequenos. Precisamos entender quais emoções nossas emoções criam neles. É um assunto muito delicado como transferimos nossas emoções para nossos filhos e como transferimos nossas emoções para uma alma intocada e que efeito isso tem sobre eles. E muitas mães abusam disso, transferindo seus medos e sua posição para os filhos. A vida das crianças reage a essa posição. Muitos amantes abusam do amor que lhes é dado por outros. Pode ser o amor de uma pessoa, animal, pintura ou qualquer outra coisa. O amor ele é usado como uma moeda de troca. Outra forma de dizer isso é que o amor é um negócio. Eles podem usar nosso medo de perder o amor para nos fazer certas coisas. Muitas pesquisas foram feitas sobre pais solteiros e como as emoções da mãe e do pai afetam os filhos quando a família se separa e cada um forma uma nova família. Os estudos mostram claramente que os filhos criados pelo pai se tornam mais estáveis e sólidos do que os criados pela mãe. As mães precisam trabalhar e quando se relacionam com outro homem, elas escondem suas emoções em relação ao próprio filho para não interferir no novo casamento. Sr. Cash costumava ler muitos artigos de pesquisa sobre isso porque mostram como temos que lidar com as emoções da alma do homem e os problemas que podem surgir no espaço, como a solidão e tudo mais. Meninos criados em famílias onde há muitas meninas tendem a apresentar comportamentos femininos. O mesmo acontece com as meninas entre mais meninos. Mães que têm muito medo criam filhos medrosos. Pais que são francos e têm um caráter forte criam filhos como eles. Há mais pesquisa sobre isso. Ele tem que ler muito para ter certeza de que tudo que a Fundação Cash faz é correto, seja em tecnologia de plasma, aplicação médica e todos os aspectos. Quando você prepara um artigo, é bom você ler primeiro a parte negativa da pesquisa antes de ler o lado bom, porque assim você encontrará um senso de equilíbrio. É difícil encontrar um equilíbrio hoje em dia, mesmo no mundo da ciência. Você tem que criar um vácuo e aí você pode dar sua contribuição. Eles tirarão disso o que precisarem. Oriente seus filhos em uma direção equilibrada, em vez de uma direção ou outra. Acho que a parte mais alegre da vida de uma pessoa é quando ela segura seu filho, e não importa a idade dele. Você receberá mais amor segurando ele do que realmente conversando. Segurar seu filho é diferente de segurar seus pais ou sua amada, porque o amor é muito mais puro em sua essência. Você recebe o que investiu neles durante a infância. É o fruto do que você criou. Aqui houve uma pergunta sobre alterar o DNA para que o homem se tornasse pacífico. A buscadora de conhecimento queria saber sobre a diferença entre os campos dos dois plasmas e que brincamos com os campos gravitacionais e magnéticos para alterar a posição da nossa alma da fisicalidade e alma do homem. Se não conseguimos controlar a emoção da alma, podemos trabalhar com a fisicalidade para alcançar o mesmo. Se mudarmos a posição da nossa alma, a diferença entre o DNA também mudará ou é um trabalho diferente? O Sr. Cash aqui responde. Trabalhar com a força do campo é mais eficaz do que trabalhar com a condição física. É mais fácil mudar a força dos campos do que tentar trabalhar com o gravitacional. Quando você faz isso, você tem que dar, que é o magnético, e receber, que é o gravitacional. Você dita as coisas e elas ficam maculadas com suas emoções do que você deseja. Quando você trabalha com a força do campo da pessoa ou posição, isso encontra um equilíbrio em relação ao resto. É uma maneira totalmente diferente de trabalhar e compreender. Quando você torna isso disponível e muda a força, não importa se torna gravitacional ou magnético. Essa é a chave. Isso é o que chamamos de amor incondicional. Damos o amor livremente e cabe a eles aceitá-lo ou rejeitá-lo. Não importa o quanto eles aceitem ou o que temos para dar. Nosso amor é incondicional. Quando dizemos eu te amo, significa que o que eu tenho é seu. Pegue o que você precisar. Não colocamos nenhuma condição nisso. Quando damos para que os outros recebam, tem que ser um amor de ordem superior, porque o mais forte sempre dá ao mais fraco. Ou uma força superior dá uma força inferior para trazer equilíbrio. É assim que a criação funciona. É o yin e o yang. Raramente eu escrevo para alguém, eu te amo. Porque esse amor é a essência de tudo que eu tenho e fica disponível para eles. Cabe a eles decidir o que querem tirar disso. Não cabe a nós impor condições. O amor físico está impregnado com o mundo da criação. Para dar de volta nosso amor, ele precisa estar em um nível de força de campo muito mais elevado do que o dos outros, para que assim eles possam recebê-lo. Quanto mais você ama, mais você sofre por querer manter o amor. É melhor compartilhar incondicionalmente. Ensine a próxima geração os caminhos e o conhecimento do universo. Se você quer se casar com alguém, pergunte duas vezes se a pessoa quer se casar com você. Depois que ela responder, peça para ela perguntar se você quer se casar com ela. Funciona nos dois sentidos. Primeiro a pessoa tem que pensar se ama você, e então você tem que pensar em como a ama. Ele faz o mesmo com os contratos que assina o Sr. Cash. Ele pede para outra pessoa escrever o contrato com que ela quer ter. Depois ele discute com a pessoa se isso também atende às suas necessidades, porque assim você sabe com o que está lidando e se a pessoa é gananciosa ou se tem um comportamento correto. Você pode ler mais sobre isso por conta própria. Pergunta para o Sr. Cash: todos os seres do universo têm espaços diferentes dos aminoácidos? Sr. Cash responde: espaços diferentes dos aminoácidos, que chamamos de DNA, criam fisicalidades diferentes, mas também os campos ambientais afetam o estado da matéria. Então, se mudarmos o RNA, que é a fonte do campo, podemos mudar o DNA. É como se tivéssemos um grupo de pessoas reunidas em uma sala e então apenas aumentássemos um pouco o tamanho da sala. Todos ficariam menos apertados. É isso que acontece quando alteramos o espaço no DNA. No futuro, os defeitos genéticos serão corrigidos aumentando o espaço para que o DNA não fique tão apertado. Os filhos da alma não terão pequenas imperfeições físicas na vida física, porque vamos expandir a sala do DNA para que tudo se encaixe perfeitamente nessa sala e nada ficará apertado. É assim que funciona com o DNA. Quando fica apertado por falta de espaço, surgem problemas. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre o aumento de 50% no preço das unidades de uma nação. Se os buscadores de conhecimento puderem aumentar o valor que pagam ou adicionar o valor já pago, isso nos ajudará. É melhor aumentar o pagamento e não dar como doação, pois assim teremos problemas com a tributação. Certifique-se de que suas ações da MarkRay estão seguras, porque haverá uma evolução. Quando falo com vocês como buscadores de conhecimento, vocês são acionistas conosco, porque todos vocês fizeram isso acontecer. Não falamos para afetar os preços das ações da MarkRay. De certa forma, como CEO da Fundação Cash, estou me reportando a vocês como buscadores de conhecimento que construíram e nos apoiaram para construir essa estrutura. Governamos pelo conhecimento e não pela especulação. Em um futuro muito próximo, daremos uma moeda cash para cada nascimento no mundo. Será como alguns governos dão dinheiro aos pais que têm filhos para poder cobrir as despesas. No início haverá alguns abusos, mas isso estabilizará. A criança da Terra nascerá para viver e não para lutar para viver. Temos que criar um processo contínuo que esteja conectado com todas as nações. Isso entrará na estrutura da MarkRay, que se conecta à moeda cash. Quando você se tornar um acionista da MarkRay de acordo com os contratos assinados, você terá acesso aos nossos direitos intelectuais e tudo mais que vem com isso, e se tornará um membro da Fundação Cash. Portanto, automaticamente as ações estão conectadas à moeda cash, que está conectada aos materiais raios cósmicos e a um planeta, uma raça, uma nação, uma moeda e uma paz. Esta é a estrutura da MarkRay sob a liderança da Fundação Cash como acionista majoritário da MarkRay. Neste ensinamento, estamos reportando os buscadores de conhecimento como acionistas. Não podemos convocar uma reunião privada para todos os buscadores de conhecimento. Esta é a nossa reunião privada da Fundação Cash. Estamos informando nossa posição e não para influenciar as ações da MarkRay, que é uma empresa pública. Meu plano desde o início era transformar a corporação MarkRay em um novo FMI do mundo. Isso significa que todas as nações são parceiras em igualdade de condições. Apoiamos financeiramente qualquer projeto para as nações pela Fundação Cash, através da MarkRay, para o benefício da humanidade. Tudo é feito em igualdade de condições. Faremos os pagamentos na moeda da Fundação Cash como parte do nosso acordo assinado com a MarkRay. A Fundação Cash alocará ações grandes e iguais a todas as nações como parte da MarkRay. Já negociamos com dois governos. Se dermos 1 milhão de ações a uma nação para um projeto, é diferente de quando damos moedas cash às crianças da nação. Um controla o equilíbrio e o outro controla os gastos dentro da estrutura. Está bem planejado e o processo não pode ser interrompido. Somos uma moeda interna, não é criptomoeda. Quando todas as nações trabalharem com essa moeda, ela se tornará automaticamente uma moeda internacional e poderá ser usada para o equilíbrio de pagamentos entre nações e para garantir que as nações prestem serviços com as moedas cash. Não precisaremos recorrer ao Banco Mundial nem depender de dólares e euros. Quando a corporação MarkRay assina um acordo para apoiar uma nação, isso é pago por todos nós. Atualmente, cada país tem uma estrutura social para atender as necessidades da população. Agora vamos criar uma estrutura social para todo o planeta que abranja todas as pessoas vivas. Leva tempo. Não é um sonho, porque já começou. É um sonho quando você apenas fala sobre isso. Torna-se realidade quando você faz, e então você vê o efeito disso. Estamos cerca de 30% lá. O resto virá por si só. Continuem produzindo traduções e vídeos workshops em tantos idiomas quanto possível. No futuro, eles serão enviados para a rede de uma nação. Nessa parte do workshop, o Rick ele fala sobre a antiga música da década de 60 chamada Era de Aquário. Bom, o Sr. Cash continua. Explicaremos mais sobre o processo além da alma do homem, que são os campos da criação do homem. É para lá que estamos indo. Entenderemos como somos criados e qual é o propósito da vida. Nós somos essa gota e os 8 bilhões de nós temos um ciclo limitado. A gota volta para o oceano com a chuva, e outros 8 a 10 bilhões de humanos nascerão para manter o oceano do amor do Criador. Quando entendemos isso, entendemos por que o suicídio é proibido, porque você tem que voltar como uma gota de chuva perfeita, e não pela metade. Temos que completar a nossa maturidade. Algumas semanas discutimos a dor muscular nas costas causada pelos pequenos músculos dos quadris. A Fundação Cast tem um gancho para isso que estará disponível nas farmácias da Europa mediante solicitação. Costumávamos ser muito públicos com o que a Fundação Cast faz, mas por motivos de segurança tivemos que mudar isso. Costumávamos contar às pessoas o que estávamos prestes a fazer e os outros faziam todo o possível para poder nos impedir. Continuamos com o nosso trabalho. O que vocês veem na frente como Fundação Cast é menos de 5% do que estamos fazendo nos bastidores. Aqueles que trabalham conosco de perto em projetos específicos, por favor, mantenham isso em segredo. É para a segurança da Fundação Cash. Não tornem público o que vocês fazem conosco. Nossa abertura foi a causa de muitos dos nossos problemas. Mesmo assim, continuamos abertos tanto quanto possível. Temos que entender que nossa responsabilidade é para com a humanidade e não para com alguns poucos indivíduos mal intencionados que estão por aí para provar que existem através de prejudicar a gente. As sessões de voo mensais terminaram, mas faremos algumas para o desenvolvimento da tecnologia. Quando as unidades de rede de uma nação entrarem em operação e fornecermos também as antenas de plasma, voltaremos com algumas sessões de voo mensais para poder testar os novos sistemas. Tudo nos bastidores está pronto para comida, energia, transmutação e tudo mais. Fim do Índice Rápido Workshop 616.